atrás, 2014. Best Produções, yo. Jonah Rex. Jonah Rex, yo. Mantenha-se vivo, pois eles têm planos pra você lá embaixo, não duvide. As missões estão mais difíceis, mas ainda há quem te ressuscite. Rituais xamânicos são feitos pra prolongar a sua existência, mas não é sempre que você vai encontrar essas pessoas de benevolência. A cada momento que você revive, fica em débito com o submundo, que só espera a sua chegada pra pôr em prática seus planos absurdos. Nada acontece por acaso, e essa lei também vale pro umbral, que recebe de braços abertos, acolhe todo ser que pratica o mal. O sublime dom de falar com os mortos e retirá-lo do seu descanso, pra obter informações preciosas sobre outras almas que estão vagando. Face marcada pelo ódio, as cicatrizes espantam a falsidade. Sou maldito caçador de recompensa que vaga em busca de homens covardes. Falo com os mortos, desovo corpos, faço a minha lei. Mercenário sanguinário financiado pelo além. A vida quis assim, então é assim que vai ser. Eles querem a minha cabeça, mas ainda tenho algo a fazer. Ainda não é minha hora, mas quando for eu irei sem relutar, me juntar aos homens que eu matei, pra quem sabe continuar no inferno onde eu conheço bem. O que quiserem de mim eu quero em dobro, não importo de ser lembrado como um homem que todos querem morto. O ódio que eu tenho me move sempre, que eu preciso de energia extra. Sou o homem que o demônio deseja do seu lado pra cumprir as suas tarefas. Mas não trabalho pra ninguém, coloco meu nome nas minhas obras-primas. Apenas quero arrancar a cabeça daquele desgraçado que acabou com a minha família. Mas agem assim, não espere compaixão vindo de mim. Apenas espere o pagamento com aquelas moedas que eu recebi. E se tiver que voltar eu volto, não paro enquanto o último não estiver estirado, embaixo da terra sepultado, simplesmente em um canto desovado. Falo com os mortos, desovo corpos, faço a minha lei. Mercenário sanguinário financiado pelo além. A vida quis assim, então é assim que vai ser. Eles querem a minha cabeça, mas ainda tenho algo a fazer. Here we have a little problem, Mr. Hicks. There's four Clayton boys. There's only three boys. I don't see my way we could possibly recompense you the agreed upon reconception. Weston was too fat for my horse. Well, now, Mr. Hicks, these boys were no end of trouble to us.